Paz do Senhor. Pela Bíblia, eu reconheço que Jesus Cristo, ele não falava bonito, com palavras muito complicadas, mas ele falava com autoridade, falava claro, porque era a palavra de coração para coração. E eu quero falar assim como Jesus. Havia no coral da igreja um homem que tinha problema com a esposa, e um dia que ele foi orar no final do ensaio, ele disse assim: Senhor, permita que quando chegar em casa, minha esposa não venha com nhenhenhen para cima de mim. Foi muito engraçado, mas tem um significado. Os índios tupi usavam uma palavra que era nhê, que significava falar. Os portugueses conversavam com eles não entendiam nada. Aí eles olhavam e diziam nhenhenhen, que significa falação. Quando você falar com Deus e com as pessoas, quando você orar, não venha com nhenhenhen para cima deles. Fale claro, com autoridade, de coração para coração. Eu quero ser assim. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.